Atenção, atenção. A partir de agora, a sua adrenalina vai subir. Prepare-se para sentir muita pressão, muita pressão. Porque o DJ que não deixa ninguém parado está na área. Está na área. DJ Thiago Farias, o show que contagia. O show que contagia. Sempre no oferecimento de Rael Jeans, a marca que mais cresce no estado do Pará. Loja Top Fashion Multimarcas. Lilian Lanches, Salão Robson Designer, Josi Academia, SS Produções. SS Produções. Aí meu DJ Thiago Farias. Aí meu DJ Thiago Farias. Você está autorizado. Então, bota pressão pra direita. Pra direita. Pra esquerda. Pra esquerda. Pra todos os lados. Pra todos os lados. Quem é sincero, bota o bracinho pra cima aí. Quem tá assim pro papão, bota o bracinho pra cima. A galera do Clube do Remo aí. Quem é da paz, bota o bracinho pra cima. Quem vai curtir até 6 da manhã aí. Quem vai sair chapado, vai brincar numa boa, curtir de montão. Bota mãozinha pra cima e o bagulho vai doidar! DJ Thiago Farias, o som que conta. Eita porra, caralho, novinha, filha da... Bota pra doidar! Bota pra doidar! Chegamos! Primeira vez. Hey, hey, hey, hey. Professora Leila tá aqui comigo também. Mas quem tem um amigo corno, joga a mãozinha e fala assim pra ele. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, dar pra bandido, mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra bandido, ela pega ciclone sacudido. Eu vou a jogada na minha cara, então vou ter que levar a jogada na minha cara, então vou ter que levar. DJ Lohan que tá tocando. Dali lá pra cima, dali da contagem, 5, 4, 3, 2, 1, já! Explode o bagulho! Tá mil grau. Joga a mãozinha pra cima. Para que tá mil grau. As periquitas doida quando o Thiago chega. As periquitas doida quando o toque Thiago Farias. As periquitas doida quando o toque Thiago Farias. Em Belém do Pará, tá 40 graus e o Thiago Farias. Mas é o seguinte, vou fazer uma pergunta pra vocês aí. Quem já tomou um uísque falsificado de R$30 e bota a mãozinha pra cima aí? Já tomou? Então toma essa aqui, maninho! Uísque falsificado de 30 contos. Santorini. Conhece. Bora, Angela. Pra cima. Conhece. Ai. Já! Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho. Bora, Jair! É do jeito que tu gosta, maninho! Bagulho louco, bagulho louco. Pra que tu quer pressão? É muita pressão na tua cabeça, desgraçado! Pressão, pressão. Meus amigos, olha a piranga! Joga a mão, joga a mão. Tá aqui com a gente também! Joga a mão, joga a mão, pressão, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai! Alô, Melri! Família Pânico de Barca Arena e Faconi! Um, dois, três, já! Essa mãozinha lá pra cima, bota pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar conversar, tentar conversar. Bora que a noite é uma criança, meu filho. Tá só no comecinho. E a gente vai detonando. Eu te amo. Já passou o Zaca. Passou, deixa isso. E agora o Thiago Farias aqui no comando. Participação hoje aqui. Não pega ciclone. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas. Irmão, chega com ela e pede mais uma chance, vai. Eu só te peço só mais uma chance. Só mais uma chance. Mais uma chance. Eu só te peço só mais. Bora deixar isso. Mais uma chance. É chope. Piriquita. Ai, ai. Bora, Fabrício. Bora, choque aí, Zezinho. Tamo junto e misturado. Você partiu meu coração. Isso pra todos, não quero mais. Não servia pra você. E de mão dadas não ia andar. Agora veja só, o jogo virou. Professor Robson, Marcelinho, Chiquinho também. Eles que são aqui responsáveis também, né, maninho? Aquele abraço, alô, Robson. Que viria me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. E aí? Agora veja só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não contou. Joga tu, joga tu, joga tu. Bota a mãozinha pra cima e dale. Um, dois, três, já. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey. Oh. Balança, hey. Sacode, oh. Estremece. Pera que eu quero vir mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto! Deixa no batidão! Deixa no batidão! Vamos dar mega light aqui com a gente! O Tílio, o Guiú também e a família! Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor. Bora, Jairzinho. DJ Jepson também tá aqui pra gente. Aí, Jepson. Um abraço do DJ Thiago Farias. Essa bonita hoje, o Sérgio Esquintadinha e o Thiago Farias, lá do Negro, detonando! Tudo estava normal, e aí um dia você... Amigo Renato, também obrigado você, o Neguinho. Ei. Toda a galera tá aqui pra gente, obrigado, valeu, maninho, tamo junto! O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Mas quando acontece, a paz... Mas aconteceu e eu estou apaixonada. Você DJ Thiago, DJ Thiago Faria. Que foi tão natural, eu não pedi. Direto Ciclone, o Furacão Marajoara. Mas você foi chegando e foi me conquistando por você. Mas quem sabe vai, mas quem sabe vai cantar. Canta, canta, canta. Juazo do Rock aqui com a gente também. Alô, meu diretor! O Dinho da Fugidinha. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! A galera que foi pra Cachoeira, o Jairzinho também, o Grandalhão, o Arapiranga tá aqui pra gente. Valeu, Maninho! Deixando batida, batida, batida! Ai, ai, ai, ai, ai! Também está aqui pra gente, obrigado você, garoto. Tá aqui com a gente, valeu. Os luxuosos do rock aqui com a gente. Audácio, ele tá aqui, Manilho, Pedro Paulo. Feliz assim, Pedro Paulo e Maura. Tá todo mundo com a gente. Buscado, tão só, não desistiu. Esperou, beija no mar. Buscado, tão só, não desiste de um grande amor. Bora virar, bora virar, bande um trincha. E a Gisele Barrenata também tá aqui, um abraço do Thiago Farias pra você. Participação especial aqui no Mega Ciclone. Pra cima! Três, já, já. É como um vício, você vem me procurar. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como se no calor da minha cama, você jura que me ama e me pede pra ficar. Logo agora tá confirmado em julho, teu aniversário aí dos 40 anos do Jairzinho e de Jailson. Lá no Pedro Pato, Maninho! Em julho! É o cabeçudo do Aldo, né, Maninho? Pode crer! Bora, Jair! Professora Leila! Sempre só. Não, de novo não. Não quero abrir de novo as portas pra você. É o meu coração. Eu juro que não. Girou! Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Joga tudo e diz assim: opa! A gente também, um abraço pra você. Tá todo mundo aqui na cena esquentadinha, latadíssimo de ponta a ponta. E o DJ Thiago Farias aqui detonando. DJ Thiago Farias. Direto da Fera do Negro. Agora, à primeira vista, parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Não vá sem dizer seu telefone, eu preciso saber. E o quê? Estou com. Grande amigo Luciano também está aqui pra gente, obrigado a você. Em teus pés. E aí? Combinou tua boca e minha boca. Estou aqui e eu te peço por que der e vier. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. E bota no batidão, e bota no batidão pra ir doidar. Bota pra doidar, bota pra doidar. Quem tá solteiro, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Joga pra cima, pra cima, pra cima. Sabe o que ela quer? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ladinho, te jogo na parede e te empurro. Empurra, estourei logo o Xandão. É de leigo, tá na mão. Porque ela quis se divertir. Mas cabe isso. Bora, Zeca! Zeca lá, tio Fabrício. Alô, Zezinho. Fala de prata, o som já vai ter tudo. Sábado de aleluia, tem um festão aí na sede. Maria Celita. Organização do nosso parceiro Alexandre. E o Tchuga e o Elton. Comanda aqui. Sou linda, menina, sou da. Vai ser na família Nossa Senhora de Fátima. É isso. Sou linda, menina, que chega roubando a cena. Calcada pra viola e a valete não esquenta. Sou linda, menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pira. Sou linda, menina, que chega roubando a cena. Calcada pra viola e a valete não esquenta. Viviane Batidão, DJ Betinho Isabelense. Pra Detona! Na condição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som já vai ter turba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem que nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Pediu pra parar, parou! Mas antes, eu queria saber o seguinte: se tem alguém do Paysandu, bota o bracinho pra cima aí. Eu achei que tá fraco, achei que tá fraco. Quem é do Paysandu, bota o bracinho pra cima aí. Agora sim. Quem é do Clube do Remo, dá um grito. Isso é só esquenta, vai. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Thiago. Até o DJ Thiago, já ligo pra... Chegamos! É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém. Meu parceiro Jair. E a professora Leila tá aqui com a gente. E aí, Jair? Dormi de conchinha, nem pisar em festa. E aí? Deus me livre. Mas quem me dera. Posta foto juntos, os contatinhos já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa. É o Mega Ciclone chegando! Na sede esquentadinha! Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Bora, Jair, bora que tá quente. Assim que é bom, assim que é bom. Fala pro teu pai. Sede esquentadinha, tá quente, mas tá bacana, tá legal. Todo mundo vai curtir com a gente assim. DJ Thiago. E você, Thiago Faria. Então faz assim, pode ficar com ele. Joga tudo, vai! De mim, vou esquecer tudo que a gente fez. Pra você que tá apaixonado hoje aqui. Verdade. E aí? Faz assim, pode ficar com ele que eu... O meu parceiro Robson, ele também tá aqui, um abraço do Thiago Farias. Tá chegando aí o lançamento do Mega Ciclone. Participação do Thiago Farias no Nana Show. Vamos estar mais uma vez juntos, hein? Então faz assim. Percebi que estava abandonado. Ao te ver passando com aquele otário. Será que já tá... O nosso parceiro Luizinho. Fala, Luizinho. Ele também tá aqui. Um abraço do Thiago Farias. Vamos junto, garoto. Me senti do lado. E aí? Tá tudo errado. Deixa eu tocar essa aqui, ó. Alô, porque você não me atendeu. Já tava mó preocupadão. Pode botar o bracinho pra cima aí. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Juntei a nada passar. Tchau. Para já aí. E aí, professora Lélia, tamo junto. Amigo Rodrigo também está aqui pra gente, é Rodrigo? Valeu! Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Tá, Tia Silene! Ô bebê, gosto mais de você. Lá do Campinho também, um abraço pra vocês, meninas. Elas estão aqui. Antes de você eu era do mundão. Gratidão, minha princesa. Mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. E aí? Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Ô oh, bebê, gosto mais de você do que eu. Na minha voz, quer vir, quem quer? Pediu pra parar, parou! Tem mulher solteira hoje aqui, bota a mãozinha pra cima. Eu acho que tem mais mulher aqui do que homem, é verdade? Cadê o grito dos homens solteiros aí? Tá fraco, bicho. O grito dos homens casados. A mulher que tá solteira vai quebrar assim. Um, dois, quebra tudo, já. DJ Thiago Faria, foi um show que contagia. Chacoalhando o rabetão, vem chacoalhando o rabetão. E vai mexendo, vai! Para já indo pra cima, Boninho! Tamo junto e misturado, garoto! É o Mega Ciclone! O furacão Marajoara chegando! Ai, ai, ai! E quando entra o... Vai. Bota a mãozinha lá pra cima. Quem tá solteiro bate na palma da mão. E dá-lhe na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. É o quê? É o pique. Uai. Cê bruxa. Para que vai mexendo. Para que vai mexendo. Mexe tudo, mexe tudo, mexe tudo. Bora, Thiago. DJ Thiago Faria. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Encostei no baile funk. Faz parceiro Ronaldo. Ela dançar. Tá aqui com a gente, obrigado a você. Tamo junto, hein? Chamar. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. E quebrando desse jeito, novinha, você dá show. Ei, ei, ei, ei, ei. E quebrando. Novinha, você dá show desse jeito, dá show desse jeito. DJ Thiago Faria. Vai, não para, continua que o Jerry Smith gostou. Dá show desse jeito. Vai, não para, continua que o Jerry Smith gostou. Gostou? Eu sei! Já que tu gostou, então toma já! Gostou? DJ Jailson! Tamo junto, Boninho! Então toma! Hoje está curtindo tudo hoje aqui, viu, Boninho? Então toma! Toma! É rebolado, então toma! Calma, Jairzinho. Só não se apaixona. Ai. Calma, novinho. Só não se apaixona. Quer. Quem torce pro Flamengo, bota a mãozinha pra cima aí. Quem torce pro Corinthians, dá um grito. A galera do Palmeiras tá aí. E a galera do São Paulo. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra... Alô, GG. GG, vem pra fiquinha. E agora? Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Toda BUE me chama lama e as gêmeas na canção. Vai paralisa com bunda no chão. Vai paralisa com bunda no chão. Eu paraliso com bunda no chão. Nosso amigo Júlio. Júlio e o Marivaldo. Vai, tá todo mundo em peso. Vai, para. Vai, para, não para, não para. Para, não para, não para. Para, não para, não para. A mulher que tá solteira, bota a mãozinha pra cima aí. Para, toma, toma. Bota tudo pra cima. Que vai começar. Baile da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E o... Quem é sincero, bota o bracinho pra cima aí. Curtindo. Quem nunca traiu, dá um grito. Assim, eu vou pro baile da Gaiola. Na intenção de beber. Tá, Silene, dá aí o Gabriel. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo pro meu que te faço a proposta. Ah, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, é pra doidar, é pra doidar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo, dinheiro no bolso e tiver. Pera lá, pera lá, pera lá. Quem torce pro papão, bota a mãozinha pra cima aí comigo aí. Joga a mãozinha, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. E diz assim pra mim: é bicolô, é bicolô. É bicolô. Bora fazer de conta que a gente tá no Mangueirão. Quem é do Clube do Remo, dá um grito aí. Dá uma vaia na galera do Paysandu. Remo. Vai, vai, vai. Remo. Pra doidar. Venha o que vai rolar. Pra essas meninas dançar. Os amigos já estão cada um com a sua missão. Faz um lança que eu já tô com meu. É pra doidar já! Hoje a gaiola fica de maravilha. Esquentadinha já tá daquele jeito, maninho. Ai, ai. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou parar na gaiola. Fica de maravilha. Senta, DJ Thiago Faria. O que ele gosta. Vai ficar direto do Ouro Negro. Hoje aqui no Mega Ciclone. Toma, toma. Fazendo a festa. Quem já fez amor dentro do carro, bota o bracinho pra cima aí. Quem é sincero, dá um grito. Quem tem amigo corno, dá um grito aí. Se tu tem um amigo viado, aponta pra ele aí, se ele tá aí no meio. Já! Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. E aí? É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos falar assim, ó. O que você vai ver dentro do barco. Hoje vai ter ousadia. Bora, Zezinho, bora, Zé, aí, maninho? Dentro do... Alô, Fabrício. Hoje vai ter ousadia. É o Mega Ciclone. Já! Já! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta. Para, deixa aí o som pra cima, maninho. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. Dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. DJ, DJ Thiago Faria. Quem tá solteiro dá um grito. Bora fazer assim. Pra dançar coladinho. Alô, meu diretor. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Simbora! Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. Segue a radinha. Vai. Mas agora que você está só, vamos, pelo amor de Deus, você vem me procurar. Hoje tudo que aconteceu, quem agora não quer mais sou eu. Aqui, meu filho. Você não deu valor no amor que oferecia você. O meu coração. Alô, Álvaro! E a primeira dama, Dona Alice, aqui com a gente. Carina Nossa Senhora de Fátima, tá aqui pra gente. Obrigado, Boninho. Lá de Ponta de Pedras. Se eu jamais oferecia. Valeu, garoto! O mais louco e lindo romance que já existe. Você. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Você me perdeu. Não deu valor em mim. Só você que tá apaixonado, hein? No meu amor. E aí? Não vou mais. Bora, Jorginho e a Marcinha também. Mas vou encontrar. Bora pra cima, garoto. DJ Jefferson, DJ Guilherme do Mega Live, tá aqui pra gente. Alô, Tinho, da Fugidinho. Obrigado você, Boninho. Aí você vai saber. Ai. É pra dançar. Dance. Sentimento que vem, eu não consigo explicar. Fale tudo agora, fale se me amas, então fale, não fuja de mim. Agora pense um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer, não adianta fingir. E dance assim, já! Fale tudo agora, fale se me amas, então fale, não fuja de mim. Hoje a gente vai tocar de tudo, hein? De tudão! Me esquecer, não adianta fingir. Ontem eu vi você, em sonho. Vamos dançar, vai! Ontem te beijei, a Mega Ciclone, Thiago Farias detonando. Você, aos meus pés, DJ Thiago. Mas não vai te humilhar, DJ Thiago. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. Agradeço meus amigos da Polícia Militar. Estão aqui com a gente, vamos ficar no apoio até 6 da manhã, velho. Vai todo mundo ficar numa boa, curtir. Tomar sua cerveja. Sair chapado daqui, satisfeito. E aí? Contigo eu vou aos limites. O que está pra viver só pra mim. E eu vou. Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites. Tudo é a paixão de um mortal. É pra dançar! Pra quem gosta de xereca aí! E dança! Vai no caquinhado! Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava. Que menina perigosa! Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no xereca. E diz assim pra mim. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria xereca. E não me deixava dormir, ficava em cima de mim, só queria xerecar. E vai que vai! E vai! E vem! E vem! E vai! Dá-lhe a Arapiranga! E vem! A tarde, DJ Jailson. Tamo junto, parceiro. E dance, dance, dance, dance, dance. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava. Xereca. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que... Para, deixa isso. Onde vinha, garoto? E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria xerecar. E não me deixava mais dormir, não ficava em cima de mim. Só queria xerecar. Agora! Eu só quero amar. Me dá um beijo. Bora. No Jairzinho. Quero te encontrar. Ele é a professora Leila. E não te ver. Tá aqui com o Thiago Farias. Obrigado, maninho. Tamo junto. Te quer. Amor com seus mistérios. Alô, Dácio. Porque te amo. Libera a porta aí pro Dejaílson. Alô, Dácio. Quero. Vamos dar pra onde? O meu amor é você. E vai, gui, vai, gui, vai. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Só quem tá feliz. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga agora! É pra dançar! Um, dois, três, já! Esse é o DJ que o Brasil conhece. Esse é o DJ considerado. Arrepia! Galera, arrepiadinho, vamos nessa de bota a galera pra dançar. Vai! Esse é o DJ que o Brasil conhece. Esse bora, é o liderado da galera. Bora, Zaga, do DJ Fabrício. Nessa de bota a galera, galera do Mega Ciclone. E aí? Tocando todas, DJzinho faz você se balançar. Detona seu sucesso, ele faz você dançar. Abraço, meu diretor Kenji, também tá aqui com a gente. Bota a galera pra dançar. Alô, Karina, Daina. Tem churrasco aí pra deixar isso, ele tá com fome. É bom, esse cara come muito, é doida. Quero sustentar ele. Mas e que tal a gente fazer um caqueado, vai. E vai no caqueado. Um, dois, agora. Rabeta de Juguiara. E aí? É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico. Isso é pra quem sabe fazer o caqueado, hein? É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. Quem é que sabe fazer o caqueado aí? Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. E dúvida! Jairzinho, professora Leila, do Alivinha! Dia 20 e 21 de julho, tá chegando o aniversário do Jairzinho e do Dejailson. Alô, Pedro Pato! Dia 21 na praia do Mangabeira, hein? Fala, Ana Cleide. Ana Cleide, né? Aguarda, hein? Aldri Gonçalves, da 99. Olha aí.